2, um décimo 9, bom dia. Olá, bom dia, apenas para informar o Fernando Glide, nosso jogador aí, a 4.7. Fernando Glide aí? Deixe para 3 mil, que serão 9983. Final ILS 2500, reporte estabilizado no localizador. Se tivesse uma informação, a chamada 200, chama a torre de Salvador 118, edição 95, confirmando, recebe o lote. Chama a torre 118, edição 95. 300, estabilizado, final da 10. Chamada 200, tráfego avistado, altímetro 009, o vento 090 graus com 19 nós, 19 nós, uso autorizado no museu. Sempre repouso, altímetro 200. 411, decola 07, controle 120, decimal 8, tomou foi, bom dia. 208, bom dia, agora eu faço o lote de separador do céu está autorizado no final e ele é 7.3.10, federal 9983. Salvador, agora 4 no 1, na 5 no 1, 5 no 1. 1 no 4 no 1, contato radar, decolagem de dia, seja seu voo na pelo nível 360. Não recebeu, confirmando? Puxa, na minha 200, confirmando, não recebeu o Glide? Agora. Bom, no 992, compreende, recebe o Glide. Rede Graço, completa a estimação, chama a torre Salvador 118, edição 95, voo no 992. Federal 9923, completa a instalação, chama a torre Salvador 118, edição 95. Fazendo pista livre, altímetro 009. 009, vai dar autorização. 9923, momento número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro 009. Yeah. Libre Paulo, Santana Mato, 62, também quero ver o Alessandro Braz, ponto a Braz. Federal 983. Federal também, retirando essa informação. Federal 983, com a aproximação, aguardando pista livre número 2. Tudo bem, contigo agora, voltou. com 189. pista para 2 mil pés. Para o nível 050. Thank you. voo instrumento cancelado, 36, esse é para 15006, proa da Ceasa, Romeu, bom dia. Chama a torre de Salvador, mundo no 8, respaldado 5. Número 10, 0, 1. tá? Acho que a identificação na frente está frequente, que se acerta por Medina. Tem lá no 009, disse para o 050. Thank you. 593, decola aos 47, agora o controle 120, sinal 8, voo. 208, voo 593. Salvador, boa tarde, voo 1593, terceira ação, voo 1. Voo 593, contato, na metade do final de dia, saída, então voo na salinha de 3 dias, subindo via São João 390, solicitação voo 593. Afastado da final da pista 1-0? A princípio sim, senhor. Pouso, pista 107, o vento 00 graus, 18 nós. Lima, Tango. Pouso autorizado, Golfo. Alto de Zé, final e ele é 6, posição na 0. Eu posso estabilizar no localizador. Paralela com proa do litoral, azul 271. tenho o mesmo iniciado, graças. Vai interferir com a nossa aproximação? Prossiga na aproximação, pista no 2. 071, compaixão, pista no 0, azul 771. Acidente, passando iniciado agora. Azul 771, autorizado pouso, pista 10, o vento 090 graus, 199, azul. Vento livre, pouso, pista 90, 2771. Então, após a aceleração do tráfego, consegui sobrevoo paralelo na minha escuta, o céu onde eu uso. Hotel Lake 2 and 10 miles east of Salvador, Rio Alto, Flight and Maintenance Hotel 190. Flight 190, Lima Hotel. 1-2-0-3, a vista, o tráfego na final, pista no 0. Ciente, autorizado o táxi via taxi Oscar, informe pronto para ingresso do seu Índia Juliette. O vento 00 graus 189. Gente, informe para ingresso, pista 10. Confirmou, então vai prosseguir via para decolagem, pista 10. Autorizado o ingresso e táxi pela pista 17 e conseguindo e reforço visando a Taxi Lima, o Victor Índia Juliette. Golpe, ele corre, prossiga. 2013, autorizado aliar e manter, 2013. Então, deixa para o nível 050 e vou estar aqui para você chegar para o mais de ontem. Chame 120, Alô. Até o meu gol, prossiga então para sobrevoo Iguatemi, chamando o controle 120.8. Até o meu gol. Do pátio principal, Victor Índia Juliette. Victor Índia Juliette, no pátio em Lima, chame o solo em 121 de Comovol. Victor Índia Juliette. Com 2013, autorizado a decolagem, vento 090 graus, 209. Com 2013. Pode concordar. informação da sua chegada Bonf para 4.10, o destino é Bruna 008. Hotel, Cyber X, 1, 17. Mariana e você. Atento às turbulências, fixe o seu jet. Chané 6203, decola aos 14, chama para o controle 120.8. Chané? 1208, contrabaixão, tem uma reformação 25900, direção 045, a 510. Tenha de graça. Contato na barra de colagem, se for 3, 8, 0, 0. Leva na presente, graças a Deus.